Sempre forma linha do litoral em direção ao farol de Itapuã, reporte visual Cupuaçu. Reporte farol visual Cupuaçu. Decolagem autorizada, pista 0, voltou no 0 branco, não é Litoral, a nossa litoral até o farol de Itapuã, reporte visual com campo, João Mará. Sente, reporte visual com campo, na vertical do farol de Itapuã, Guardião. Aqui. Pronto? Alô, Dona, você tá uma pequena desvio aqui pra direita, já retornou pra direita. Fecha. 0, ventura 20 graus, 13 norte. Amanhã, tem que telefonar de ponta 0, tá? Será 1-0.

deixa para 510. Bravo Mendes, 300 no momento, para 510. É o Kilo Serra Lima. Decolando da 17, com o transporte de inteiro, vai matricular até 3.010, deixa agora para 510, que você olha. Se você errar nenhum, olha o grâmino de 300 para 510. Autoridade, pistão 0, gente, 1, 1, 0 grau, não é baixo. Toda autoridade, vamos dar o ótimo, você. Agora chuva moderada, forte, sobre o campo, pistão molhado. Decolagem autorizada, pista 17. Tem aprovação de decolagem e apoio de decolagem até 3.000 pés. Célio, mas escuta? Escuta. Vamos com o seu 0800 pés de teto com 2.800 metros de visibilidade, chuva forte sobre o campo. Acidente, é o helicóptero no momento também tem uma condição de lógico, 2.700 pés para nivelar 500 pés. Beijo. Fierro 53 de direita, 1, 2, 3, 4, 9, 4. 19, 4. Novembro, 437, após a decolagem, uma temperatura até 4 mil pés. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 090 graus, 139. Temperatura até 4 mil pés, autorizada a decolagem, alta 3437, 010. Gente, é que os ouvintes compram minha coisa, né, por encher? Foi não, seria 2.5.4. Gente, é que os ouvintes. Salvador, uma boa, é o azul 2771, na informação Tango, mantendo 970, Coral. Azul 2771, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador, ou na rua de Bomed, onde está certo a chegada de Bomed 1, informe ideal de descida. Bomed 1, está no ideal de descida, o 2771. Azul 2771, desce mantendo o voo 070. Desce para o 070, Luiz. X-7-1-2-0-8 Salvador, batalha, 3437, decolagem, escuta. 3437, contato radar na decolagem, mantenha reta até 4 mil pés, após direita, árvore. 4 mil, direita, árvore, tá, 3437. 3437, autorizado para o nível de voo, 360. 360, autorizado para o tá, 3437. Afirmo já, está governando o 1970, o 2771. Estou vendo a confirmação ainda é 254. Cruzado, para 254, direto de China, é cruzado 90. Chamando até 3437, direita leva. Direita leva para o TAN 3437. Até 3437, informa o tráfego posição de 3 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando 045 para 060, para Alfa 31. 7 do TAN, freno visual, TAN 3437. Mantenha 4.500 pés, reporte 2.000 Salvador. 4.500, reporte. Ecos 1.000, confirma o estimado de pouso. Está chamando o pouso para 1.200. Certo. Confirma para o controle do Salvador. Questionando 356, aciona a identificação dessa via chegada com mediano para nível de voo 080. Eu passo para o Tortu, é o Ciro Ferrari. Deixa eu ver o nome desse momento, senhor. Onde eu estava, Mantenha a chegada, né? 356. Azul 2771 no voo ITAP, desse mantendo o voo 060. ITAP descendo pro 060, 2771. Autorizado sinal 35, ponte na sinal, ajuste no 09. Dentro do cheque, 090 graus, 179. Fala sinal da 35, tudo certo. Segura a speed. Tem condições de manter presente, 240, até o mais próximo, 2771. Frente, 2771. Informa o tráfego 2 horas, 34 milhas, 1 whisky, passando 105 para 360, 2320 da TAM. Sente o tráfego negativo visual, está monitorando o mesmo de que é, 2320. Tráfego 1 hora, 18 milhas, 1 sudoeste. Mantendo 4.510 na prova 3-1. Sim, senhor. Retração para final do procedimento, curva direita para 045. Direita 045, azul 2771. Azul 2771, limite Kidemaik 00 de Simbra. Limitado a Kidemaik 100 de Simbra, 2771. Mantendo o voo 070. Lâmina 356, informa o tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo ao sudoeste, mantendo 4.510, papo alfa 31. Altero no 26, decimal 0. 288, 260, TAP 3437, 1 para 10. Sábado no 35, tudo certo. Faz o pouso, Patinho. Ah, pouso, Patinho. 7. Atraso vai cortar no setor, mantenha 4.500 pés sobre a rede visual, frequência luz para a coordenação. Tudo bem, me escuta? Mantenha a minha escuta. Azul 2771, desça para 2.000 pés, ajuste do altímetro 0.09, informe estabilizado. Está 2.009, foi estabilizado o 2771. Chegou o fio no 45, autorizado de saneamento, chegou o seguindo o táxi até o pátio 5. Ele está levando o próximo na Quebec para o Zona Pista. Pegue retaguarda até o pátio 5. Eu estou levando o próximo. Seguindo com o número 2. Acho que eu vou tirar até o pátio 5. Ah, autoridade. Pode estacionar para o Zona Livre e bom dia. Comandante 255, a sua identificação dessa vez chegada a bordo para nível de voo 050. E a chegada a bordo para nível 050. Bom dia. Estabilizou no localizador o 2771. Agir 2771, chame para o observador, que eu conheço o número 8, decimal 95. O número 8, decimal 95, o observador, o 2771, excelente trabalho, boa tarde. Chamei-me a 3, sucumbia, deixa eu ver, para 2, em 3, o 309, procedimento aliassexual, fundo estabilizado. 2.000 pés, autorizado, X-ray, reporte estabilizado, 63. Fechou no ILS, estabilizado. Continuando a aproximação, ajuste no zero, relógio. Sobre o campo, uma chuva de moderada a forte, pista molhada, reporte visual, crédito estimado de 700 pés. Sim, se a chuva é grato, reportará visual, 271. Ingresso autorizado, pistão 7, a ponte na helicóptero 7. Ingresso, a ponte na helicóptero 7. 5,3 milhas sudoeste de Salvador, serviço já está encerrado. Para serviço de informação elétrica, frequência do centro, 1,23,8, até 1,28,8. Estou nos mínimos do 2771. A redução é visibilidade, tá? Fogo utilizado, pista no zero. Vento 1 no 0 graus, 8 mais. Ele pôs 2771. Localizador, Xalei, dá uma 0636. Chama a minha atenção, comece a minha atenção. Agora você conhece o meu nome, 2795, boa tarde. Teto estimado 3 milhas de LS de 300 e 210. Reporte visual, ajuste no 0 manobra. Sim, no 0 manobra, reporte visual 6350. 371 solo, aos 5 da direita. Ao livrar, reporte livre, chame só 2 mais 1 decimal mais. Firmo, então vai livrar direito ao livrar, solo ouro 09-2771. Com 5, dessa via para 2 motores autorizados no procedimento de eletricidade, forma estabilizada. Tranquilo, 265, desce via, 02000, 19, estou transportizado ali a 73. Visual. Sim, a reportar visual e ao estar, pouso autorizado 6356. Número 320, reduza para 250 mais. Viu, faz o seu, por hoje, 620, papá. 620, reduz o espírito, tu faz o mais. Viu, faz o hoje, 620. Número 41, reduza para 250 mais. 250, 41. Papa Juliette, até o meu, vou na Cruz de Amanda, isso mantém o nível de voo 080. Mano, Cruz de Amanda, Juliette, até o meu, nível de voo 080. Chama 630Z, do Centro Flat Level 0, 50, viable, Mad 1 arrival. Mad Flat Level 0, 50, viable, Mad 1 arrival, 630. Chamas 6141, vê se se mantenha confirmado. Se havia chegado a F para nível de voo 060. F para 060 via Confa. Chegou um esquema autorizado em ingresso. Canalha 2, 2 minutos, considerando restrições de altitude em etapa. Está liberado na época, chamaram 6350. Teste, livre na pista. A pista está livre, 6350. Gente, chama o sinal 2 no mar. Não, ave, pode. Lógica, Wolfkill, lógica autorizada, pista 0, vento 1, 0, 0 graus, 11 nós. Q, decolado aos 2-1, chame o controle 120 e chamar 80. Obrigado, oi, pro grato, eu acho que agora aquilo. E boa tarde, Papatango, eu acho que agora aquilo. Papatango, Oscar, eu vou ficar em contato com a dona decolagem, suba a via, sai da Voruno, transição Alefa, para nível de voo 100. E a Voruno, transição Alefa, para uma centena, eu acho que aquilo. 155. Já estou em 1.895. Passando o marcador de tempo, vai chamar para o visual, 1255, sobe 2000, libera a direita, após pista livre. Eu vou agora 1255. Chama o som 219. Chama o 6-6-0, qual está o Salvador, fica seu 1-9-5. 1-9-5-5-0, Chama o 6-6-0. Bravo Victor, sua identificação dessa via chegada do meio de ano para nível de voo 080. Para o 080, identificou na modéia de 1. Azul 4422, passou a identificação dessa via chegada do meio de ano para nível de voo 090. 090-2-4-4-3-2. Chamada 226, torre, no meio de São Paulo Centro. Vou chamar minha 141 para o localizador, curva direita, confirmando a esquerda, para 150, ponto estabilizado. Espera 150, ponto estabilizado, pode prosseguir 2000? Deixa para 2000 para ele, chamada 141. 7, deixa para 2000, vai reposar. O 03144 vai atingir nível 070. 7144. Between 300 and 400 feet, visibility 2,000 meters. Roger, stand by for clear, for main clear, Ocean 6320. Utilizado, pistão zero, vento 1 no 0 graus, motor em baixo. Zero on the ground. ground at 32, vacate to the right, and we'll contact the ground 1.1.1.1.9. 1.1.1.9 or 1.6.3.2. Para a velocidade de aproximação. Juliette, Alfa Romeo, radial 280.